Latam, 3170, chame torre, 118, decimal 95. 295, 3170, boa noite. Pegou 186, pode voar 2000. Ligou 186, pode descer pra 2000. Já foi autorizado o Gol 896, descer pra 2000. 2000, Gol 896. Salvador, Tan 3152 no 06, puxa back também. Autorizado, Tan 3152, chama táxi. Chama táxi, Tan 3152. Boa noite, 3170, livre pouso não no 0, vento 070 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3. 13, livre pouso no 0, Tan 3170. Para o táxi, está com 144, 1210, Alterra Natal. Gente, o voo no 714, está livre o táxi à direita. E no ponto de espera dá um no zero, chame a torre, 1895. Livre à direita, 1895, voo no 714, obrigado, boa noite, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 9714, ponto espera da 10. Dia 1714, após Airbus Tatã na curta final, ali mantenho no 0. Após Airbus, ali mantenho no 0, 9714. Solo aos 34, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, então 3170, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3170. Boa noite, TAM 3170. Tá livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, TAM 3170. Salvador, boa noite, é o Gol no 606. Gol 1606, boa noite, prossiga. Temos a informação Alfa, portão 05, autorização Campina Grande. Tenente, aguarde um instante a cópia para a Campina Grande, gol no 606. 606. Esse é o seu localizador, bom, 896. Cono 896, chame torre 118, decimal 95. 695, bom, 896. Boa noite. Boa noite, Cono 896. Boa noite, no 896, vento 060 graus com 5 nós, altímetro 10 no 3, cheque o trem, livre pouso não no 0. Livre pouso não no 0, bom, no 896. Cono 7 no 4, decolado aos 36, controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa. Controle, boa noite, Cono 7 no 4. 7-1-4, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, saída PUCA. 230 na PUCA. Solo Salvador, Santos 3152, pronto para o CAT. 171 a bordo, Natal, 2 horas e 7. Cliente, o TAN 3152, está livre o táxi pelo pátio Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Patinga, no ponto de espera da 10, torre 11895. Boa noite, TAN 3152. Boa noite. O TAN 3170, observe o Airbus da companhia que está taxiando aí pelo pátio. Após o tráfego, prossiga para o gate 07. Passivo, após a passagem do tráfego da companhia, prossegue para o 07, o TAN 3170. Ou no 606, para cópia. 606, pronto. Ou no 606, autorizado Campina Grande. O nível é o 390, via Upezulu 10 até Neuma. E após Neuma, direto Campina Grande. A decolagem é da 10, curva à esquerda. Subida PUCA, transição VIPAR. O controle 119, decimal 8. E o transponder é o 5122. Voo 1606, confio que está autorizado 390, Campina Grande, conforme o plano de voo, peso 10, Neuma, foi direto Campina Grande. Decola da 10, curva esquerda, PUCAS e PAR, controle 119.8, o transponder é 5122. Correto, voo 1606, chame no portão 5, pronto para o push e acionamento. Chamarei, 1606, obrigado. Solo 39, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, boa noite, Assenha. Solo Salvador, boa noite, Assenha. Bono 896, livre o táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Salvador, antes da Juliette, boa noite, Assenha. Romeu Julieta, Gol 1896. Gol 1896, táxi via Juliette para o gate 4. Juliette para o gate 4, Gol 1896. Salvador, boa noite, Gol 994. Está na posição 3, pronto para pushback em estacionamento. Gol no 994, assim que o Boeing da companhia parquear à sua esquerda, no gate 4, está livre o push e acionamento, chama para o táxi. Vende assim que a aeronave aqui é a cidade, está livre, chamar a condutor para o táxi 994. O 714, chame em centro, Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 133, decimal 25. 25, 45, 23, 25, obrigado. O 994 está autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Chama agora o contato, táxi 994. Salvador, boa noite, está 3152.010, pronto. Boa noite, 3152, a linha decola da 10, vento 070 graus com 5 knots. Ah, linha decola 3152. Valeu, Gol 994, está pronto para o táxi com 2 horas de autonomia, alterna João Pessoa com o POB de 71. Cliente, o Gol 994 está livre, o táxi à direita, chame a torre no ponto de espera da 10 em 1895. Eita, o táxi em frente, chamar 1895, pronto no ponto de espera do Gol 994. Controle Salvador, boa noite, 3152. Sam 3152, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, saída PUCA. Da PUCA, 330, Sam 3152. Salvador, vou 994 da Polispera, 190 pronto. 904, a linha mantém 10. Rebateu, 904. A linha decola do 10, vento 080 graus com 5 nós. A linha decola 994. Meia, prossiga. Autorização João Pessoa 370, por favor. Centro 198, Lauda 4, boa. Tia cópia, ainda não possuímos o seu código transponder, ok? Aguarde só um minutinho. Ok. Doa, muito boa noite, voo 994. Voo 994, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. Leva 350, saída PUCA, voo 994. Então, 3152, chame Recife, 125, decimal 45, alterna 133, decimal 25, então 3152. 125, decimal 45, 133, decimal 25, boa noite, Tan. 3152. Boa noite. Controle, 119, decimal 8, o transponder é o 5125. Alternativa com 99, autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, via rotação de voo conforme 358, inicialmente até Recife, ponto direto. Decolador 90, convertido, saída da PUC, Aracaju, controle 198, na segunda 5125, copiou o gol 1800. Correto, e chame pronto para o puxar acionamento. Só para informação, o senhor está ciente do Notar, que fecha a pista 3 e 5? Afirmativa, está utilizando aqui para... Ciente. Obrigado. Voo 994, Recife 125, decimal 45, alterna 133, decimal 25. Voo 2545, alterna 3325, Laura 94, boa. Boa noite. Autorizado, chamarei no 606. Chantax, boa noite, Alfinha, para o posicionamento. Autorizado, boa noite, 96, Chantax. Agora para o táxi, boa noite, Alfinha. Boa noite, 96, está com 153 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, até na Fortaleza, pronto, táxi. Táxi autorizado à direita, boa noite, 96, chame a torre, 1895 no ponto de espera, dá 1-0. Tirante, eu tive táxi, para a CPU, tá 5, ponto de espera, boa noite, 96, graças. O Papa Romeu, Romeu Hotel Golf, aguarde um instante, copo para o Galeão. Táxi 1606, 84 a bordo, 4:30, alterna Fortaleza. Gente, siga o tráfego da companhia. Vou no 606, via Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Segue companhia, 1895, ponto de espera da 10, 1896, até mais. É? O meu Hotel Golf, cópia. Autorizado, Galeão, o nível 400, via Pesulu 10 até SMAP. E após, conforme o plano, a decolagem da 107, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge, para interceptar o Pesulu 10. O controle, 119.